Prossiga em regras de voo visuais, reforço e passando o periperi para prosseguir direto aí para o Mundo Plaza. Papa Romeu Tchelli afastando. Dois, vento 240 graus, 1 nós. 082. Tené 6200, vista até 4000, estaleza as restrições na posição e tá. 4000, Delta Fox mantém regras de voo visuais, frequência ali para coordenação e pouso, uma tarefa conhecida a reportar. Eco Delta Fox. Delta Fox, vai levar para a sua mão. Passivo, irá manter essa altitude até o setor para pouso e morro, é o Delta Fox. Delta Fox. P3 ainda né, no parte militar, o Joker 2000. Meia, chame a torre 1 ou 295 para o planejamento da pista, Joker 2000. Joker 2000, mantenha a posição. Zero da visual. Selecionado o procedimento, chame torre 1895, posicionamento 6255. A torre agora em 102.95, até volta. Salvador, Oxané 6255, bom dia, estabilizado o ILS da 1-0, baixei travou. Oxané 6255, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste a 1-0, 1-8, o vento 240 graus, 1-0 nós. Guardando autorização de pouso, Oxané 6255. Joker 26, autorizado o cruzamento da pista, agilizando, reporte livrando na Delta. Azul 4082, Solas 29, direita 121, decimal 9. Direita 219, Azul 4082. Zona Delta, Joker 26, está presente, Solo 1219. Xenai 6255, vento 240 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista 1-0. Livre pouso 1-0, 6255. Xenai esse da Juliette, Joker 2000. Para o táxi, o azul 4207, com 114 a bordo, 4 horas e 20, alternando Ribeirão Preto. Azul 4207, CR Taxi via Engie Alfa, do ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, VNH 1018. Afirmativo, Engie Alfa, ponto de espera 10, 4207. Solo Salvador, Azul 4082, Alfa. A 082, segue Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Azul 4082. Joker 26, autorizado ingresso no pátio, Táxi via Engenho Alfa no ponto de Esperada 10, Torre 1, 1895. Meia zero graus, uno nós, confirma intenções? Aguarde. É, a intenção é seguir para 22. Gente, o 4207 observa o Airbus pousando na 10, após ingressa na mesma via Charlie, reporte alinhado e pronto após o Avianca, o 4207. Afirmativo, Avianca já passou, está ingressando via Charlie, vai até a 28, via Pistão Azul, 4207. Passando 170 para 1-0, informação Romeu, solicita prioridade. Juliette, o azul 4082. 4082, Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, azul 4082. Sigma Teletec, por aí, azul, chama 097. 097, qual é o nível autorizado? Então, nível 050, voo 962. Solas 331219. 219, obrigado. Solo para o voador, Mike Yankee Oscar, finalizado reboque até o ponte 8, grato, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, Oceanair, 625, bom dia. 207, em coordenação com o controle, manterá o ponto de espera da Golf, aguardando o pouso da aeronave nacional da 10. Não, vai manter o ponto de espera da Golf, então aguardando o pouso da aeronave 10, o azul 4207. Afirmo 4207. Já permanece a mesma, né, autorizada da Elon Leda Motiva. Recopiou o azul? Torre de Salvador, azul 4207. 4207, prossiga. A saída permanece da Euleda Motiva? Afirmo, após decolagem, mantém pro até 2500 pés, curvando à esquerda na saída da Euleda Motiva. Ok, mantém pro 2500 e sai no perfil azul 4207. Antes da Juliette, o Janeiro 6255. 6255, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, parte principal pro 03, obrigado. Estou confirmando, está de 240 graus com 08 nós. Tá ótimo, Janeiro 6200. Voo 1962, controle. Manter o 1962. Vamos redirecionar agora para a pista 28. Foi na proa de Itael, para intensificar a chegada Kari para o procedimento, aguardando o procedimento Zulu para a pista 28. Ok, Itael, chegada Kari 28, Zulu, voo 1-9. Quem machucou? Pista em uso agora será 28. Após a decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, após curvir à esquerda, da EL, DCD. Ok, 28, mantenha a posição na hotel, para cruzamento, chame a torre 1-1295, Olimpo 02. Olimpo 02. Opa, Roberto, você vai fazer através de Paris. Se tem regras de voo visuais, reporte aí no próximo Plaza para pouso. Pulando mundo Plaza para pouso, você vai fazer. Controle, eu vou no 962, confirme o autorizado com alguém. Até o 50 inicialmente, gol 1962. 50, final. Seleção do procedimento, chame torre 1895, o Xané 6200. 1895, obrigado. Após a decolagem, Joker 2 ganha. Joga 26, decolada 37, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, grato. Torre de Salvador. Oxalé 6200 vai passar o externo, baixar gravado. Oxalé 6200, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Vento 230 graus, 1 nós. Vente 230 com 1 nós. 6200. 6200, informe que após o pouso, efetuará o backtrack, caso ultrapasse a Foxtrot, liberando na mesma, seguindo o V-Alpha. Gente, se eu for ultrapassar o taxi 3 Foxtrot, fazer o backtrack na pista e sair na foto, é isso? Afirmo, devido a duas aeronaves já no ponto de espera da Golfer. Ah, positivo, pra não esbarrar com ele lá, tá ciente. 6200. Xené 6200, autorizado pouso, pista 10, vento 230 graus, 1 nós. Vive pouso pro 6200. 200. Gente, vindo até o 200, Joker 26. Joker 26, sobre vetor, tem condições de voar na proa 260? Afirmo. Estabiliza proa 260, subindo para o nível 200. Se houver falha de comunicações, ao cruzar o nível 090, vou ir direto no rumo de coral. Gente, até a 260, caso de falha com, até quando cruzar possível nível 090. Ativa, cruzar o nível 90, direto no coral. 90 aí, assume a navegação e voa direto no coral. Decorado para evitar tráfego ao sul de Salvador, que está cruzando o nível 070, em descida para o 050, um ponto 37 da Gol, está sendo direcionado para a pista 28. Ciente, Joker 26. Controle para Palão, Alfa Tango, visual para o local de pouso. Repete ele para acordar, você é pouso, Alfa Tango. Tempo 02, prossiga. Gente, Olimpo 02, dá pra gente ter condições de efetuar o backtrack? Sim, autorizado backtrack na Alfa, Olimpo 02, reporte novamente na Delta. O Chanel vai livrar na Fox aqui, 6200. 6200, solas 41, libera na Fox, para ingresso na Taxi Alfa, solo 121-9. 219, obrigado. Azul 4207, autorizado alinhar e manter cabeceira 28. Alinhar e manter 28, 4207. no 162, vê se mantém a altitude de 3.000. Está autorizado agora, caso tenha condições, voar CARI, CARI, CARI USAM para o final do procedimento TLS. 3.000, vai manter a prova mais 10 milhas, vai voar CARI, o voo 962. Autorizado o voo. Temativo. Viado para cruzamento. Vento 230 graus, 08 nós, autorizado decolagem, pista 281. Após decolagem, mantém 2500, segue perfil azul 4207 iniciando. Repeat, aguarde procedimento de LS Zulu para pista 28, ajuste na 097. Ok, obrigado aí, pista 500, aguardando aqui. Xaré 6200. Xaré 6200, segue via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette 9, obrigado. Limpo 02, autorizado cruzamento do 028, hotel, frequência liga estacionada. Autorizado cruzamento do hotel, frequência azul 4207. Azul 4207, contato, suba e mantenha o nível 360 sem restrições na saída da EL. Acendendo 360 sem restrições, pode aproar Motiva direto agora? Aguarde direto Motiva, Azul 4207. Aguardando. 28, mantém a prota 2500 pés, curva esquerda, da EL, Leda, saída. Controle 2045, transfone 5175. 208, controle 5175, transporte. 5175 e 12045, isso? 1208. 208, portanto. Chega para vos ver que acionamento, 556. Já está pronto para posicionamento no 06. No 06. Quando é que de solo que após a aeronave da Avianca livrar a retaguarda, está livre para o pushback no 06, chega para o táxi. Ok, após a Avianca está livre, estou 556. Boa, a ponte do 6200, confirme para a gente. 6200 seguirá para o portão 9. Portão 9, obrigado. Precisado usar e completar o final do procedimento. Tem condições? Afirmativo. Reporte um Zayn que está na final do procedimento, gol 1 no 62. Gente, autoriza 2000? Afirmo 2000, na escuta, interceptor localizador. 2000 vai informar o... 90? 970, prossiga. Autorização, informação é a... Terra. Deixa a voz de cópia para Recife, prepare e sair da Aron. Aron. Bruno 790, Recife, copia? Bruno 790, Salvador Recife, 370, nível autorizado, via rota. Decola da 28, após a decolagem, mantenha pro até 2500 pés. após curva à direita, saída Aron, Aru, 1208, controle, 5401 de transponder. Rota 22, mantém a prova 25. Aron, Aru, 208, 5401, 1, 7, 9, 0. Reto, sinamento, apenas confirmando 370, único. Instruções para ingresso e pouso, circuito no 7. Sube, mantenha inicialmente até o nível 140 agora restrito. Restrito ao 140, agora para o nível. Sim. Controle Salvador, o melhor da Bahia, é o 4076 da Azul, chegando. Azul 4076, controle, suba, perdão, sendo da estação, desse mantém inicialmente nível 160, na chegada cara, aguarde o procedimento LS X-Ray, questão, aguarde o procedimento LS Zulu para a pista 28. Foi chivinente, ficou inicialmente 160, chegada cara, aguardando o ILS Zulu pista 28, 4076. Joker 26, ao atingir, mantém a nível 140, Joker 26. Ao atingir, mantém o 140, Joker 26. Azul 4026, ao atingir, mantém a nível 160, devido a tráfego na sua posição de 11 horas, 25 milhas, rumo sul, subindo para o nível 140, é um super tucano, o azul 4076. Sente do tráfego, porém não tem o mesmo esquece, o azul 4076. Joker 26, ao atingir, mantém o nível 140, temos tráfego na sua posição de 3 horas, a 20 milhas com rumo oeste, cruzando o nível 240 em descida para o nível 160 em para S190 da Azul. Joker 256, BB173, alterna com fim 3500. Cena da El para dar uma salva, preparação com 309 estão chegando, porém quero que suba até o 360 sem restrição. Confirma aqui, subir. Temos tráfego oeste ainda, descendo para o nível 160. Justamente essa aeronave que eu quero que mantenha, o senhor mantenha a proje da El para não encurtar a trajetória. Afirmativo. Livrado 7-3-5, direção na mata, tarefa tango. Tarefa tango, considere solas 5-0, estaciona a frequência livre. Livre, tango, zero. Agora... Ok, estabiliza agora na proa 3-2-6-2-5-5. Proa 2-5-5, reposta precisando do localizador. Confirme se recebe no momento. No momento não recebe. Estão verificando aqui junto ao nosso equipamento. Estabiliza aí na proa 255, aguardando receber o localizador. Fechou. Salvador, o Juliette Tango de Luta, no ideal descida. Quero o controle para o siga. Juliette Tango de Luta, no ideal descida. Juliette Tango de Luta, desse mantém o nível 050. 050, Tango Zulu. Voo 162, recebe agora o localizador? Afirmativo, agora recebe. Complexo final do procedimento, torre 118, decimal 95. Tango Zulu 15 horas, o Ciente, confirme o destino? Guerra 90, Charlie Lima. Quatro instantes, Papa Tango Romeu, hotel Yankee. Guarda. Aí a sua direita, desça e mantém agora a altitude de zero, deixa eu manter o nível do 060. Para o 060, cliente, tem, agora também tem o tráfego anti-guest, o azul com 076. Bloqueio 26, sube agora no nível 200 sem restrição. Bloqueio 200 sem restrição. Seu Romeu Alfa, já passa aí o setor do CIA? Agora fica na vertical, um minuto para a vertical da rotatória para já avisar o concorso. Ele turno, 1895 para ingresso de tráfego, Mike Romeu Alfa. 295, camarada. Azul 4207, chame Recife agora, na frequência 1251, alterno 33, decimal 95. 251, 3395. Onde eu posso ser a 01? Sério, o Michael Alfa? Ah, sim, ó, é... Valores, tá? Confirma? Valores. Gente, o Michael do Alfa informa o Boeing na final da 28. Reporte no través norte da torre. Norte da torre, reportará Michael Alfa. O meu hotel é de copia pra Cairu? Sim. Salvador Cairu, mil pés, de roda 17. Curva a direita, corredor Axé, mundo 208 controle, acione 0156 no transponder. É só uma curva direita, matando o Félio, curva Axé, Cairu, controle 5895, no transponder 0156. Correto, correio PAB? 0PAB. 0PAB, acionamento, tráfego de decolagem, torre 1895. Obrigado, 790, autorizado. Pushback no 04 em contato. Número 790 na escuta? Tem a posição no 04 agora no instante para o pushback. A aeronave vai vir para aqui na Índia e vai passar sua retaguarda. Salvador, Força Aérea 01. Força Aérea 01, possível? Defesa dele é para 1520. Cliente no 520. Na Delta, reportará Michael da Alfa. Carregou no 556, ponto espera, 28. No 1556, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 28. Alinha e manter a 28, vou no 556. Torre, para passar do Romeu Tayhan. Romeu Tayhan, que direcionar, chame o táxi. Passar a táxi, tudo bem? Já até a minha esquerda, né, senhora, só para... Gente... 07, Karen do Lodal da 28. 1790, conecte de solo, quer fazer passageiro lá da companhia retaguarda. Saí do pushback no portão 04, chame pro táxi. Número 790 na escuta do solo? Na escuta do solo, precisa. Por equipe de solo, quer fazer a nave da companhia liberar a retaguarda? Está autorizado o pushback no 4, chamando o putaço. Sim, quando o Romeu tem o meu golfo na escura do solo? Correu o local de sobrevoo? Bom dia, quando é o local que prossiga? E é de Salvador? Pro Whisky, a distância? É, curve à esquerda na proa 190, limite ao localizador. 190, limitado pelo log, o Eletro me isolou. Vai pedir o 050, senhor. Pode prosseguir na descida? É, não entendi. Vai pedir o 050. Gente, vê se mantém até a altitude de 3.000. É 3.000, tá me isolando. Azul 4076, desse mantém 2.000 autorizado, final do procedimento, ILS Zulu. 2.000 autorizado, final do ILS Zulu, pista 28, confirma ajuste? Ajuste 1.0, 1.7. 17. decimal 95. Meia, chame Recife agora na frequência 1251, alterno 3395. Pronto, Fox, prossiga em regras de voo visuais pelos corredores, reporte passando Paris. Tem pro até 2500 pés, chame o controle 120.8. Até a pro até 2500, chama o controle 208, tem que comer. Estamos do Lua, informo que ultrapassará o curso localizador, tem como novo limite, radial 115 do Zé Salvador. Já estamos do Lua. 115, plano de Lua. 1556, contato radar na decolagem, ocupar o nível 100 via saída da El. Via da El, Fabel 100, 1556. Hotel Romeo Golf, decolado em 59, comprou uísque, chame o controle em 120.8. Chamará o controle, hotel Romeo Golf. Esquerda 015, azul. Juliette, estamos no U, reassuma a navegação agora na proa de Usan, Juliette, estamos no U. Proa de Usan, estamos no U. 790, prossegue táxi via Juliette, Alfa, no ponto de Pera da Golf, chame a Torre 1-895, QNH 107. Alfa, no ponto de Pera da Golf, 107. Sem interferência com a gestão 0, 500 metros de vão, vai manter escuta permanente hotel Romeo Golf. Controle igual no 556. 556, prossiga. Possível vá pro de Leda, tá presente? Negativo, mantém o perfil da subida, voo no 556. Ok, mantém o perfil 556. Você pode fazer um teste para alinhar? Meu TN que autorizado alinhar, reporte alinhado pronto, o ajuste no 097. 097 reportará alinhado pronto. Voltímetro número 017. 2 mil pés, Juliette Angolão. Zero 76 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 325, reporte estabilizado. 325, vai para estabilizado. 062 é nós. Desça e mantenha 110, voo 962. 110, voo 962. Patango, Romeu, Hotel Yankee, decolada 01, no chame controle em 120, decimal 8, morro. Decolada 01, 1208, bom, obrigado, até a volta. Salvador, bom dia. 132 no meio, centro da Serra. Então, 3216, bom dia, desça via chegada Cari para o nível de voo 110. Cari 110, 3216. Pode voar 362 para 3216? Negativo, 3216, mantenha o perfil da está. Pode ir. Controle para Patagô Romeu Tayan, que decola no 7, da ingressando no corredor Axé, vai a porta para Paranabá. Estou no corredor Axé, um no meu pés, o Patagô Romeu Hotel. O ELS. O Azul. Azul 4076, completa o ELS do Lu, chamando Torre 18995. 18995, buena. O Azul 4076, transfere, foi LS 28. Azul 4076, cheque trem, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 05 nós. Livre pouso, pista 28, Azul 4076. Solo, bom dia, 4463, formação Serra. Posição 1, posição 1, Léo, 2. Quer dizer, qual o horário do banco, filho? É 9h40. Salvador, bom dia, boa tarde, o Azul 4463, formação Serra, portão 1, autorização Léo, 23. Só no top, 4463. O Michael Vel Alfa. Só com a coordenação, transposição, por favor, com a retônica. 0, gol 9556. Voo no 962, desça para 3.000 pés, o altímetro no 017. 3.017, gol 962. Gol 790, mantenha o ponto de espera do 28. Está estabilizada, Julieta, me falou. Controle completo, Angelo. Sim, foi o controle? Está estabilizado, Julieta, Angelo. Juliette, estamos Zulu, completa o ILS Zulu, chamando Torre 198, decimal 95. 895, Angelo. Torre, Papatango e Juliette, estamos Zulu. Juliette, estamos Zulu, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 na 7. No 0 no 7, Angelo. Azul 4076, solo 05, libere à esquerda, mantenha antes da alfa, chame o solo no 21.9. Antes da alfa, 219, 4076. Tá, 3216, desça para o 050. 050, para 3216. Azul 4076. Azul 4076, autorizado táxi de Alfa Juliette Portão 02. De Alfa Juliette Portão 02, 4076. R6356, boa. Desça a via chegada Cari para o nível de voo 060. Chegada Cari, 060. Alfa firmando, tá? No base 3, é isso? Sim, Alfa, autorizado, 500 pés, vai com o meu alfa, cola direto com a alinhação com a torre. Torre 1-9-5, acionado 0132, vai com o meu alfa. 0132, vai com o meu alfa. Vai com o meu alfa, bebê. Livre acionar, quando pronto da colagem, chama a torre 1-9-5, vai com o meu alfa. Azul 4963, pronto, copy. Pronto, afirmo. 1-8-0, Ilhéus, autorizado, decola pista 28, curva esquerda, saída da El, transição Coral. Controle 20.8, aciona 0260. 1-8-0, Ilhéus, decola 28, curva esquerda, da El, Coral. É, da El, Coral? Da El, Coral, decolando 28, azul 4463. 208, controle 0260, o transponder, 4463. 4463, correto, monopólio da colagem mantém pro até 2500 pés antes de iniciar a curva. A gente mantém pro até 2500 antes da curva esquerda, grato. Paulo Salvador, boa tarde, boa noite, 4, Ciência da Serra, autorização Maceió. 4, só um minuto, cobre. Azul 4463, Sol? Escuta, senhor. Mantém pronta 2500 pés após curva esquerda na saída Coral. Quando sai da Coral, reporta pronto. Sim, a gente vai manter a pronta, então até 2500 após ingresso na saída Coral, então não é a da El. Afirmo. Saída Coral. Sim, de Coral, então. Graças, senhor. Alô, Vilar, pressão é companheiro. Passa. Controle o Eco Delta Fox, através de Paris, PDB 500, da visual com escapa. Gente, Eco Delta Fox, aguarde transferência de comunicações. Delta Fox. Meu alfa, mantenha na fila, por gentileza. Mantenha na fila, alfa. Boa noite, 64, copo. Pronto para copo, 864. Serra, bravo, Mike, ótimo, autorizado, boa noite, 64, 350, decola, 28, curva à direita, sai da Aron, após direto Caju. Prossegue a Pesulu no site da Orago após direto. Controle 120.8, aciona 54. Confirma o transponder? 5425, boa noite, 64. Ciente autorizado, Serra Branca mais forte, nível 350, decola pista 28, primeira curva à direita. Cedaron, após Caju. Eu presumo no site Orago direto. Controle 120.8, transponder 5425, gol 1864. 1864, correto, confirmando após a colagem, mantém pro até 25010, após a gente se acupa direito. Reporta pronto, puxa por 1864. Gente, mantém pro até 2510, após a gente se acupa direito. 1864, chama no puxa. Passando o Zulu, em frente, quilo passo 3, confirmando agora na Delta, o Juliette Azul. Confirmando o destino para 3, confirma. Zulu, autorizado, táxi Alfa Juliette Pato 3. Alfa Juliette Pato 3, Juliette Zulu. Moro 790, autorizado decolar, pista 28, vento 180 graus, 05 nós, após decolagem, mantém pro até 2500 pés. boa tarde, Oxanea 6254, formação Sierra, Rio de Janeiro, São João. Mano, foi Oxanea 6321, vai 1231, vamos? Matheus. Bom, controle Oxan 3216, pode realizar o WISC, gente, do grupo? Afirmativo, está autorizado conforme solicitado, ILS WISC. Corrigindo, ILS X-Ray pista 28. X-Ray da 28, tá chegando. 20-8. 1-0-8, obrigado, boa. Posição 962 vai estar travado visual. Colo 962, informa o helicóptero, situa já o cruzamento da pista. Livre pouso, vento 190 graus, 04 nós, 28. Ciente, livre pouso 28, vamos lá, minha vez. Fala do senhor, Michael Alfa. Michael Romeo Alfa, decolado aos 1-3. Informa o tráfego 1 no pés, em espera na rotatória. Reporte no solo controlado, RMA. Ciente do tráfego, vai reportar no controlado, RMA, Michael Romeo Alfa. Gravação Eco Delta Foxtrot, informa o helicóptero 500 pés, seguindo para RMA. Faça um novo 360, mantendo 1 no pés, aguardando instruções. Mais um 360, aguardando instruções, Delta Fox. Então, vou no 790. Da Puxa, número 24. Bora. Então, boa tarde, Xané, 62. Boa tarde. O INS X-Way puxa 28, aponte cara e voe sem a Vitor 363. Certo, 363 após. Considerar o 362 após 363, pode ser? Na mesma posição? Ok, está autorizado então. 362-363, ILS X-Way puxa 28, desça para 2500 pés e reporte estabilizado. Ok. 2500 pés, portanto, estabilizado, pronto, 32, eu lembro. 3, libera a esquerda. Mantenha antes da Alfa e chame solo no 219. Libera a esquerda antes da Alfa e chama solo 219. Correio, esse helicóptero está vindo para RMA, ele está batendo 500 pés, confirma? Afirmo. Aproximadamente 7 horas à esquerda, com Alfa Serra 50. Delta Fox, não tem o tráfego à vista ainda não, está reinterceptando a final da 197. Pode ir, amigo, não atrapalha não. Eu tô aqui na praticamente da final. Pode ir, tranquilo. Eu tô mais longe pra você. Eco Delta Fox, autorizado final da 1-7, reporte na curta, baixar e travado. Delta Fox, reporte travado, curta. Aí tá, guarda, autorizado, responde para o ataque, 864. Eu não aguardo, companhia, ataque certo agora. 864. Ciente, 864. Salvador, 962, ignorou a sua escolha. 962, a Índia, Pate 1, continua. Índia, Pate 1, portão 07. Índia, Pate 1, portão 07. 210 graus, 05 nós. Sinal, embaixo travado, Delta Fox. Eco Delta Fox Trot, autorizado pouso, pistão na 7, vento 190 graus, 062 nós. Delta Fox, livre pouso na 7. Michael Mio Alpha, frequência livre, boa. Azul 4463, portão 1 no pushback sonem. 4463, autorizado push passar. Tá livre, graças. 080 para 060, chamei 6356. 3216, completa a RLS X-Way, chamando torre 183995. 295 para 3216, obrigado, boa tarde. Trote, seu solo 117, é o chefe na frequência livre. Essa boa, frequência na vida, Predador, o altímetro 1017. Ok, 2017, cruzará no localizador da 2866. Metro 1017. O vento 210 graus, 0612 a nós. Quanto à aproximação, aguardando autorização de pouso. Resposta para a destabilização 329. Já estamos loucos. 773, 09 no posto, não, mesmo. Na porta, já está ativo. Afirma, fica atenta. 743, os já estamos loucos, por exemplo. Ok, 743. 0 grau, 05 nós. Ele pôs na 28432, já veio. 1790 passa 185, chame centro Recife no 2685, alterna 12545. 185545, obrigado, boa. Não alternado, Aracaju. Por 864, autorizado táxi Alfa, Juliette Alfa, reporte esta delta. Juliette Alfa, reporte 1.085. Táxi Alfa, Golf, Ponte Fora da Golf, Torre 1-9, Espão 9-5, Negão 9-0-3. Sim, Espão Fora da Golf, 18-9-5, Negão 0, confirme. Negão 0, 0-7, 8-4. São 3-2-1-6, seu solo aos 2-1, libra próxima à esquerda, mantém posição ANSA, Taxi Índia. Chama o solo em 121, décimo 9. Libra via Charlie, mantendo da Índia, chama 219. Autorizado táxi Alfa, Golf, Ponte Fora da Golf, Torre 118, décimo 95, Negão 0-7. Alfa, Golf, 18-95, bravo. Solo, bom dia, boa tarde, está 3-2-1-6, está 3-2-1-6, autorizado da FIA Índia, portão 62. Índia 62, já está 3-2-1-6, sim. Papa, Papa, Mike, Eco Delta, controle Salvador. Qual foi a altitude? 500 pés ou 1 no meu pé? Mantenha a linha do litoral, o Papa Papa Mike Eco Delta, e reporte em direção do na CTS. Minha matrícula. O Lu 864 mantém o ponto de espera da Gulf. Para sobrevoo de Piatã, mantenha a linha do litoral, o Hotel Romeo Golf. E confirme após o sobrevoo Piatã, consegue o pouso? Após Piatã, possivelmente retorne em mar. Entendi. 864. 7, mantenha o ponto de espera da Golf 1864. Afirmo, mantém 864. LS 286356. Telemetria 356 completa, ILS Zulu chamando torre no noite desse 195. 295356. Controle, o hotel Romeo Golf já está liberado. Assim que possível, já cruza direto em cima. 6 e LS 28. Litoral ainda, chamando torre no 8195. Vai manter o litoral, chama torre, hotel Romeo Golf. Pouso, pista 28. Nível pista 286356. 1864 visual com Airbus da Avianca, curta final, pista 28. Firmo. 1864, após a passagem do Airbus da Avianca, linha mantém cabeceira 28. Após passagem, linha mantém 28, 864. Torre, Papa Romeo, hotel Romeo Golf. Papa Romeo, Romeo, hotel Romeo Golf, corrigindo. Papa Romeo, hotel Romeo Golf. A intenção é rimar? Afirmo, tá em pista sul. Para, retorna aí, Marcos. Gente, hotel Romeo Golf, reporte na vertical do Frota Boa. Reportará em Itapuã. Se autorizado, assim que possível, já vai direto com o Imar para evitar a formação. Gente, mantém a linha litoral. Já pensei nessa possibilidade, só que temos uma aeronave de aproximação, push 28. E tem que contar com a remetida da aeronave. Tá ciente da mesma, vai manter a linha do litoral, até o Romeo Golf. 208 e 5444, gol 2067. Reporta Cusco. Vai reportar. Professor Salvador, 3144, passa nível 280, informação terra. 3144, controle de Salvador, prossiga na chegada CARI, desça para nível de voo 050. Chegada CARI, nível 050, autorizado 3144. Tanque Allen, entendido, plano para Aracaju com o Morais.